E galera, aqui é o Jales e hoje vim agradecer pelos 4 mil membros do grupo. Então, eu lembro que eu virei administrador quando já ainda tinha 1.500 pessoas, se eu não me engano. Então, cresceu muito em pouco tempo. Agradeço a vocês por estar postando os desenhos, por estar curtindo, estar elogiando desenhos do pessoal, do Sonano, enfim. Muito obrigado aí por estar participando. A gente gosta muito disso. Enquanto o pessoal participa. E continue postando, continue curtindo, continue divulgando para que vocês saibam que gostam. E muito obrigado por tudo. E até mais, galera. Falou. E aí, galera, meu nome é David Pinheiro, sou um dos administradores do grupo Praticando. E eu, com os outros administradores, estamos agradecendo pelos desenhos que estão postando, pela galera que está se aprimorando mais na arte, que todos os desenhos que estão postando estão muito legais. Membros antigos cada vez melhorando mais. A gente está feliz. E a gente está muito alegre por ter atingido mais de 4 mil membros. Isso é muita alegria. Então, Deus quiser, o pessoal vai continuar postando desenho da hora como está agora. E a gente vai bater mais ainda essa meta. Bom, aqui é o Paulo Sérgio, outro DM do Praticando, e também estou passando aqui para agradecer vocês por gostarem do grupo e postarem seus desenhos para a gente conhecer a arte de vocês, tá? Divulgar, e vocês também participam dos desafios mensais e semanais. Bom, quem diria, hein? Quando eu entrei aqui tinha 300 membros, estava no começo, e hoje a gente passou dos 4 mil, e vocês que fizeram o grupo, onde chegar onde ele está, né? Vocês apostaram na gente. E também ia passar aqui para agradecer a Regina, que uma das EDMs que me chamou aqui para participar pela primeira vez aqui. Valeu, gente. Obrigado e continue com a gente, hein? Fala, galera. Aqui é a Maria Elisa, uma das administradoras do grupo Praticando. E venho aqui pedir obrigado para todos aqueles que compartilham seus talentos, sua arte com a gente fica muito feliz com isso. E é muito gratificante pra gente ver o nosso grupo crescendo, nossa página crescendo. É isso, queria pedir muito obrigado e continuem assim, pois a gente se importa muito. Valeu!